bom dia, ou boa noite, talvez boa tarde. Mas acho que bom dia deve servir em todos os casos, porque a noite é uma parte daquilo que tomamos como dia. Se formos pensar de uma maneira geral, é claro. Aqui é a Yara, ou melhor, Lysin. Mais uma vez fora do porão, e dessa vez como host. E como editora também, porque eu tô em todo lugar. Mas não por muito tempo, porque eu sou só uma host temporária e não se acostume muito com a minha presença fora dos avisos. Enfim, vocês achavam mesmo que eu ia perder a oportunidade de falar sobre as coisas que eu amo, né? Claro que não. Como uma boa futura profissional, venho aqui exaltar o meu curso de novo. Hoje, nós vamos falar sobre a relação entre o fã e a tradução, ou só a nossa relação com a tradução mesmo. E quem eu convidei? Claro que foi a minha alma gêmea, amor da minha vida e nova host do BetaCast. Gente, palmas pra ela, Clara. Fun fact, entramos no mesmo processo seletivo e gravamos um episódio sobre o processo seletivo. E que processo seletivo doido, meus amigos. Ou seja, participamos do nosso primeiro BetaCast juntinhas. Pode entrar, Clara. Olá. Foi horrível. Meu Deus do céu, que processo pesado, ainda bem que mudou. Foi zoado. Foi muito ruim. E é complicado sair do porão, viu? É complicado. Custa mentalmente, digitalmente. E é. Aí que fez o quê? Eu enfio o pé na jaca. Vamos participar de todos os programas da Liga. Vamos. Enfim, bom dia. Espero que estejam bem. Que Clara, nova host maravilhosa. Clara Bólica, como tá meu nick no dia. E é. Eu estou aqui pra dar mais apoio moral do que falar com muita coisa, porque no momento eu sou só uma larvinha. No universo dos adultos. Você mesmo me considera um adulto? Enfim, eu tô aqui pra dar apoio moral pra Yara e pra Ingrid. Olá. Apoio moral? Não. Não. Sem você não teria episódio, literalmente. E falando em ter episódio, eu gostaria de chamar a nossa segunda convidada. Alguém que eu admiro bastante e sempre vejo pelos corredores da Liga. O nosso castelo é muito lindo, né, gente? Tem muita gente legal. Inclusive, leiam a postagem dela no blog sobre tradução, hein? Pode entrar, Ingrid. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Enfim, combinamos de ser bom dia mesmo, né? Então, olá, queridos ouvintes, amados. Cá está aqui a Beta, promovida recentemente em alguns cargos da Liga. E que, por pressão da Yara... Mentira, gente, ela é um amorzinho. Mas, por pressão, né, e por convite, eu vim participar pela primeira vez do BetaCast. Então, eu sou totalmente novata nesse assunto. Sou conhecida no NIA como a Rebel Princess e me formei exatamente há uma semana em licenciatura em Letras Portuguesa e Inglês, depois de uns ranger de dentes e sofrimentos de 5 anos. Eu também sou tradutora na equipe do Fighting Fansub e sou professora de inglês e revisora pelo mundo afora aí faz uns 3 anos. Então aqui me encontro, esperando contribuir um pouquinho com o nosso bate-papo sobre a tradução. E como a nossa amada host já falou, eu tenho um post lá no blog da Liga sobre esse trabalho maravilhindo. Deem uma olhadinha quando puderem, viu? Então, alguém poderia fazer o favor de soltar a vinheta? Que no caso esse alguém sou eu, porque como eu disse, eu também sou a editora. Solta a vinheta. Pra quem gosta de ler, que começa a luta de tradutoras aqui. E pra quem gosta de escrever, spoiler, deu meio errado. BetaCast! Aqueles abençoados que não tem uma loucinha pra lá. Podcast da Liga dos Betas, do NIA Fanfiction. Pra quem acha que a Ara é um anjinho, tá aí a resposta, tá? Não é não. Falou tudo, falou com classe, chutou com força. Pé na porta. Você sabe quem planta os seus vegetais, ou quase. Você sabe quem faz o seu pão, ou mais ou menos isso. Mas você sabe quem possibilita nessa era da internet que você tenha acesso aos conteúdos de todos os lugares do globo? Aham! Nós, tradutores, estamos no centro das relações humanas, sabia? Nós alimentamos todas as esferas de todos os tipos de área, dia após dia. Nada fica sem passar pela linguagem. Inclusive, temos tipos diferentes de tradução. A que todos conhecemos como tradução mesmo em si, entre duas línguas diferentes. Dentro de uma mesma língua, como uma adaptação, por exemplo, temos Don Quixote e Don Quixote para crianças, isso é um tipo de tradução. E a adaptação em si, por exemplo, de um livro para um filme. Tcharam! Nós tradutores estamos em todos os lugares. E o pior é que estão mesmo. Livro, série, filme, jogo, mangá, HQ, rótulo de comida. Todo canto tem algum dedinho de um tradutorzinho fazendo. Oi, eu tô aqui, eu existo, tá? E não importa de onde é. Alemanha, Japão, todo canto tem algum tradutor ali atrás da embalagem fazendo. Ei, beleza? Como é que vocês estão? Eu já passei por algumas coisinhas em traduzir pra uma língua pra outra. É complicado, então valorizem as coisas que vocês assistem que não são de origem brasileira, então valorizem. Pelo amor de Deus. Isso mesmo. Como cada língua tem um funcionamento próprio, né? Isso de traduzir o mais fiel possível, que é o que o povo tanto pede, é tão complicado, né, gente? É realmente um trabalho muito duro. Como uma boa cria de letras, eu vivo defendendo a ideia e a da língua viva, sabe? Não dá pra controlar quando uma nova gíria vai ser inventada e a gente vai começar a usar, entendeu? Muitos alunos em aula de inglês chegam em mim e falam: mas teacher, isso não faz sentido em português. Eu falo: claro, amado, não faz. Eu respondo: não faz mesmo. Porque a gente precisa dessa coisa de adaptação, a gente precisa se utilizar da adaptação. E não é pecado, tá, gente? Não é pecado, é o trabalho de tornar possível essa comunicação linda entre as línguas. Nossa função de traduzir é para possibilitar que o povo entenda o que aconteceu ali. E para isso a gente tem que usar os nossos recursos do português para tentar deixar entendível, entre aspas, aquilo que aconteceu em inglês ou em qualquer outra língua. E é complicado. Essa historinha da língua viva realmente é verdade. E de adaptação também, sim. Siglas em inglês não querem dizer a mesma coisa que siglas em português. E elas só surgem do nada como um cogumelo no chão que você olhou ele ontem e não tava. Olhou agora, tá grande. Enorme. Está tomando seu jardim. É tipo embuste. Embuste surgiu da noite pro dia. Todo mundo começou a usar. Quem não usava era olhado estranho. E depois de, tipo, uma semana, ninguém mais usava e estava só: meu Deus, mas isso já tá tão chato, pare de usar embuste. Não. This is so yesterday. Exatamente. Você pede misericórdia, por favor, me deixa respirar, não dá tempo de eu pegar tudo ao mesmo tempo. Os ingleses sofreram pra traduzir embuste e eu acho que não conseguiram. Eles que lutem. Eles que lutem. Rapaz, tem aquele... os ditados em português, traduzidos para inglês, que eu esqueci o nome agora, meu Deus do céu, mas é muito bom, acho que é uma página no Instagram, inclusive recomendo muito. Eu não vou lembrar, mas é tipo, tire seu cavalinho da chuva. Dicionário gringo. Exato. Gringo, dicionário. É muito bom. É a melhor coisa que já inventaram no universo. Mas enfim, as gírias, elas surgem da noite pro dia, sem motivo nenhum aparente, e depois elas somem. Para adaptar de uma língua para outra é complicado. Bem complicado. Porque você para e pensa. Você tem que deixar entendível para alguém e colocar de um jeito que tá sendo dito no original, mas de um jeito que outras pessoas possam entender, principalmente outras pessoas que não têm tanto contato com coisas em inglês, que não vão ser muita coisa. Questão de diferença social, né? Tem que deixar acessível para todo mundo. E isso às vezes inclui aquela nossa adaptaçãozinha brasileira. Tipo, Zé Carioca. Amo, de paixão. Que dá mais a aura brasileira. Que dá, tipo, aquele sotaquezinho meio preguiçoso, meio zoeiro. Vou, sei lá, chutar uma lata de lixo porque eu quis fazer isso, porque eu sou brasileira, é isso. Sempre tem isso. E, às vezes, as pessoas reclamam de tradução, que falam isso também de dublagem. E que eles mudam muito a essência do personagem, da história. Mas você tem que fazer isso pra adaptar a realidade dos lugares. Um exemplo também, não de tradução, mas tipo de adaptação em si, é o filme Zootopia. Tem uma cena lá no finalzinho que aparece, tipo... eu não vou lembrar qual é outro animal. Mas são dois jornalistas apresentando o jornal. E cada versão do filme que foi exibida em cada país tem um bichinho que muda. Se não me engano, no Brasil é uma onça pintada. No Japão eu acho que é um panda, Japão e China. Se eu não me engano, no Canadá é um alce. Eu não vou lembrar qual é dos Estados Unidos, mas ele vai mudando para adaptação. É incrível. Adoro filmes. Olha, sendo muito sincera mesmo, eu odeio traduzido português para outra língua. Português é a minha língua favorita e, na minha opinião, tudo tem que vir para nossa língua. A nossa língua tem que mandar as coisas para os outros? Tem, mas esse não vai ser o meu trabalho, desculpa. Tururu, é o meu. Que comece a luta de tradutoras aqui. Yara do lado de quem detesta que traduzir português para outra língua. E a Clara do outro lado. Vai lá, eu vou ficar assistindo. Gente, eu sinceramente odeio ter esse tipo de tarefa. Me dá muita preguiça. Mas enfim, tem que acontecer, né, gente? Eu vou fazer filme, eu vou colocar você pra traduzir. Pode colocar, porque vindo entrar no dinheiro, um minuto pro cinema é mais caro, entendeu? Eu vou ganhar mais, topo qualquer coisa. Dinheiro, né, meus amigos? Dinheiro. Capitalismo. Mas como eu traduzi de tudo, a gente chega a um certo momento em que tudo faz parte. Quem não aguenta bebe água, pessoal. Inclusive, mantenham-se hidratados e lavem as mãos, tá? Mas enfim, eu me coloco como exemplo porque eu sou fã e tradutora. Então, traduzi algumas scans aqui a colar. Inclusive, gente, eu traduzo uma das minhas comics favoritas e um dos meus mangás favoritos. Já que ninguém faz isso, a gente tem que ir lá e fazer, né? Simples assim. E o pior é que isso foi muito aleatório, porque um dia a DM da Scan virou, ó, tem esse projeto aqui, tem um projeto assim, tradutor, ele é importante pra Scan, é muito grande. Aí ela chama tal, tal, você quer pegar? Gente, é meu favorito! Já tô lá. Seria meu sonho. Já tô lá. Mesma coisa com outro, que é um mangá que ninguém fica, porque é o seguinte, é muita, muita, muita fala, os capítulos são muito grandes, é muita treta, então a rotatividade pessoal é muito grande. Ninguém segura no projeto. E eu tô lá firme e forte. Por quê? Porque eu amo. Porque eu faço sorrindo, assim, de orelha a orelha. Ah, mas enfim. Nisso de traduzir em scan, eu já acabei legendando. Porque tem uma scan que legenda um pouco. Às vezes tem só a tradução dos mangás mesmo. Ou melhor, dos manhwas. Mas enfim. Eu, com esse sofrimento, eu tô tentando passar a ajudar com outros tipos de mídia em projetos mais longos. Mas, cara, sabe de uma coisa? É complicado. Sei que sempre vai ter gente pra reclamar de tudo e isso é perfeitamente normal. Como a Ingrid disse, a língua vai continuar mudando você querendo ou não, tá, meu amigo? E é muito comum o povo encher o saco falando sobre a legenda tá muito diferente da dublagem e tal, mas, gente, tem regras diferentes. Na legenda dá pra colocar um pouco mais de informação de acordo com o tempo de tela, mas a gente também tem o número de linhas de caracteres, o número de caracteres e o tempo de tela. E na dublagem, amigos, a treta já é outros 500. Tem que sincronizar, o tempo tem que ser certinho, então muitas vezes a gente tem que usar palavras que não se encaixam melhor, entre aspas, de acordo com a opinião de terceiros, de acordo com a necessidade do contexto, então fiquem atentos nisso aí. Outro problema maravilhoso que temos é, ai, mas isso não é isso aí, gente, traduzir e adaptar. Vamos bater nesta tecla. A ideia de traduzir palavra por palavra existe? Existe, mas quem diz que é a maneira que mais vai fazer sentido dentro do contexto? A tradução é um trabalho que necessita de várias competências, não só de saber um idioma e pronto. E nisso a gente cai no que a Clara disse, temos que tomar realmente cuidado para manter a essência da obra, mas é uma linha muito, muito tênue. É ou quebrar a cara, ou quebrar a cara um pouquinho menos, mas ir até o final. É complicadíssimo mesmo, e é um trabalho tremendamente árduo. Tem a galera que só critica, sabe? Com a minha experiência no fighting até então, né? Isso me mostrou muito isso, sabe? A ponto de ter gente que desiste da tradução pelo fato daqueles abençoados que não tem uma loucinha pra lavá-la na cozinha. Odeio esse pessoal. Virem e falar, ai, mas vocês demoram tanto pra postar, no outro lá é rapidinho que eles postam. Gente, antes de defender essa posição, eu preciso explicar. O fighting traduz dramas e filmes asiáticos para o português. E utilizamos as legendas em inglês pelo fato de que aprender coreano, japonês, chinês de ontem para hoje não é lá aquilo que você decide, você acorda às 3 da manhã e fala, meu Deus, vou aprender coreano hoje. E você aprende até às 6 da manhã. Eu fiz isso com japonês. Eu fiz isso. Há exceções. Bom, eu não tenho esse dote, desculpa. Eu fiz isso com japonês e coreano. Então, cada legenda, mais ou menos, de um episódio, por exemplo, de uma hora, um episódio de uma hora, tem em média de 800 a 1.100 linhas para serem traduzidas. Então, por isso, a gente conta com as ferramentas. Já traduzi um filme de 1.200 linhas. Foi um rolê. Eu sofri Sim. tanto, mais tanto para traduzir aquela legenda. Sim. Mas enfim. Menina, eu traduzi um filme assim também faz um tempo e tava quase chegando a 1.400 linhas e até agora a revisora não terminou. Eu falei, amiga, não te culpo. Nossa. Porque olha, Então, pra isso, a gente conta com a tradução automática, né? Não é crime, tá, gente? Depois a Yara vai defender à vontade a tradução automática. Uhum. Eu vou deixar isso aí pra ela. Enfim, então, depois da tradução automática, a gente ajeita, vai assistindo, né, o episódio linha por linha pra ver aquilo que fica estranho vindo do automático, né? Então, vocês imaginam ajustar 1.100 linhas, colocar sincronia com o vídeo e ver se o texto tá legível. Então a gente leva de 2 a 3 dias em 2 tradutoras e 1 revisora. E daí vem o cara lá e fala: ai, mas vocês demoram tanto pra postar. E os vários outros canais que também dispõem esse material, né, faz isso no mesmo dia que saiu lá no Japão ou lá na Coreia, por exemplo. Daí a gente fala: como faz isso, amado? Como? E a resposta é bem simples, gente. Ou é uma legenda automática sem revisão e você encontra uns absurdos lá no meio. Ou é aquilo que vai lá e pega prontinho da Netflix, do Viki e de outros canais de stream que já disponibilizam a legenda. E daí a gente vai conversar um pouquinho disso depois, que não é legal roubar o trabalho do amiguinho, né, gente? E um bom exemplo dessa traduçãozinha automática, que eu particularmente eu não tenho problema nenhum, beleza? Mas eu tenho um leve problema quando eu tô vendo vídeo no YouTube. É o melhor exemplo que eu posso dar. Alguns vídeos, ele tem ainda embaixo aquela caixinha escrita CC. Que é a legenda, aí você aperta, aí ele vai dar a legenda. Às vezes ele tem a legenda pronta que a pessoa coloca, tipo, um vídeo em inglês, ele tem tradução para português. Já tem um tradutório no meio. Tem tradução para espanhol, outro. Ou mesmo, não sei, tem gente doida. Mas, às vezes, ele vai para aquela maravilha chamada tradução automática, legenda automática do inglês. E você fica, meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo? Porque não faz o menor sentido. Então, assim, a próxima vez que alguém vai reclamar: ah, mas demora muito, então sinta-se livre. Abra o seu navegador, procure o episódio na língua que você quiser, ou não procure o episódio, só vá no normal e procure a legenda automática. E se vire, e depois olhe na minha cara e fale: não, porque fazem mais rápido, porque traduzir é fácil. Aí, depois disso, você assiste de novo, pra ver se continua com a mesma mentalidade de criança. Se continuar, você assiste de novo. Até mudar. Porque, olha, eu vou chamar a Clara pra fazer as propagandas dos fansubs. Diga não à crítica às tradutoras. Direito às tradutoras já. E o que muitos não sabem, ou nem tentam compreender e fingem que não sabem, né? É que usar essa legenda e a tradução do amiguinho, por mais informal que seja o trabalho e sem os fins lucrativos, ainda é roubo, gente. Nas internas dos fansubs, né, a gente fica sabendo de muito caso de galera que pega a legenda pronta da Netflix, por exemplo, ou do Viki, que é um outro canal de dramas asiáticos e filmes, que também são tradutores voluntários, então eles não ganham nada pra fazer aquela legenda. E tem legenda de muito idioma, gente. Tem de alemão, tem de árabe. É um negócio sensacional ver a legenda em árabe. Eu fico olhando e fico fascinada, que tipo, caraca, não tô entendendo nada, mas olha que lindo. O cara traduziu, gente. O cara traduziu pro árabe, é. Tipo, mano. E depois essas pessoas querem ter razão quando esses canais, tipo Netflix e Viki, tomam essas medidas legais e bloqueiam eles no Twitter ou bloqueiam o site deles por conta desse plágio, entendeu? Uma coisa, meus professores me ensinaram a trair a legenda da Netflix. Só que, obviamente, a gente só usa isso para fins acadêmicos, mancada. Tá? Para fins acadêmicos, quando a gente tem... Vamos denunciar a Yara, gente. Alô, polícia. Gente, polícia. Alô, polícia. Assim, no meu curso tem uma grade bem grande de tema de TCC. Teve gente que já fez de LOL, já saiu TCC de um monte de série, gente. Já saiu TCC de Orphan Black, inclusive eu li. Achei maravilhoso, porque a pessoa analisou a terminologia no negócio e eu fiquei... As vantagens de humanas, a gente usa as nossas séries pra fazer nossos trabalhos acadêmicos. Gente, a gente usa qualquer coisa, não tô nem brincando, porque já saiu cada coisa lá que eu fiquei lindo, perfeito, maravilhoso. Mas enfim, eu defendo e muito a legenda automática e a tradução automática. Eu amo a tradução automática, o Google Tradutor é fascinante e ai de quem falar mal perto de mim. Sério, eu já saí no fight com quem falou mal do Google Tradutor perto de mim, sem saber como é que funcionava. Eu perguntei pra pessoa: você sabe como é que funciona? Aí a pessoa: não, mas pipipipopopó. Eu tô: cala a boca, não chega perto de mim. Alô, polícia, temos um caso de agressão aqui. Você é atacado por um anão. Gente, sério, eu não dou conta, porque é um negócio tão bem elaborado, que o pessoal pega a coisa lá de 2013 pra falar mal, falando que naquela época era ruim. Primeiro que a abordagem era diferente, e outra coisa, tá? A máquina tem certas coisas que ela realmente não vai conseguir fazer e vai ficar um negócio meio esquisito. Mas por que você tá abusando, né, meu amigo? Você tá abusando. Existem certas coisas que realmente não vai dar pra fazer ali. Inclusive, dá pra saber quais são essas coisas se você parar pra observar. Mas, enfim. Vou contar pra vocês uma história muito legal. Era uma vez, em 1950, 60, mais ou menos, quando o pessoal decidiu, acho que foi lá na Rússia, se eu não me engano, bora trocar o tradutor humano pela máquina? Bora! Spoiler, deu meio errado. Naquela época era muito, mas muito, mas muito caro o trabalho da máquina e ninguém tinha computador em casa. Aí foi o ó. Porque como vamos trocar pela máquina assim? É bem mais caro que o tradutor humano, vai precisar do tradutor humano pra arrumar o negócio depois. E ninguém tinha PC em casa, né? O PC era do tamanho de um quarto, era uma delícia. Mas o pessoal parou pra conversar e decidiu utilizar a máquina com a devida intervenção humana. E foi assim que surgiram as ferramentas de tradução, gente. Ou seja, hoje em dia, esse tipo de ferramenta costuma fazer o trabalho pesado e o tradutor age como um mediador, intervindo nas coisas que a máquina nunca vai fazer tão bem quanto um humano. Isso nos ajuda a economizar tempo e a conseguir suprir a demanda do mercado, que é cada vez mais exigente. Legal, né? E outra coisa, gente, com a globalização, começou a dar treta. Muito trabalho, muita coisa pra fazer, gente vindo de todo lado, coisa vindo de todo canto, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso aí. Ah, e aquela notinha especial. Não, gente, a gente não vai ser substituído pela máquina, tá? Olha, em minha defesa, o Google Tradutor me salvou muitas vezes. É o melhor automático que existe. Recusem imitações, tá bom? Então, como a Yara falou, as máquinas estão aí pra ajudar a gente. O que eu realmente critico é quem se apoia totalmente nela, sabe? E daí isso acaba que meio que desmerecendo o nosso trabalho de tradutor, que dá aquela atenção especial, vê um detalhezinho aqui, outro ali, procura revisar aquilo que o automático fez, sabe? Igual a Yara falou, tem a máquina, mas com a devida intervenção humana, certo? E suprir a demanda do mercado é essencial, certo? Em tempos de capitalismo de traduções, ou seja, quanto mais acessível sua obra, seja um livro, filme, série, enfim, quanto mais acessível ela for no mundo inteiro, mais reconhecida ela vai ser, certo? Mais pessoas poderão ter acesso ao que você vai falar, independente do idioma. Porque, gente, vamos combinar, nada melhor do que a gente viajar sem sair de casa e por um livro que conta umas histórias traduzidas lá da África, por exemplo, sabe? Eu li um livro na graduação que chamava Things Fall Apart. E eu vivi um tempinho na aldeia lá dos africanos, na comunidade deles, e eu só tava lendo um livro, e foi sensacional, sensacional. E o que isso demanda, gente? Trabalho de tradução, obviamente. Usa e abusa do automático, por favor, mas mediando esse trabalho para não sair uma fala alien lá no meio, beleza? E eu acho muito bacana que o tradutor ou a equipe de tradução, quando eles se propõem a fazer esse trabalho, eles estabelecem um objetivo, qualidade ou quantidade? Qual que vai ser a nossa prioridade ali, sabe? A gente vai aceitar que não existe nenhum ser humano perfeitinho que vai fazer uma tradução em um dia, de um filme de 2 horas, beleza? Sem a ajuda do automático, isso é impossível. Então a gente valoriza o nosso trabalho para mostrar uma boa revisão na tradução na automática, uma revisão nessa tradução automática, né? Então, beleza, definido isso, a gente pode começar a traduzir. Então, pessoal, vamos resumir. Usar tradutor automático é normal para os tradutores profissionais, ok? E para os não profissionais também, né, gente? Porque é o mesmo processo. Tá todo mundo trabalhando na mesma coisa. Não tem mistério. Nosso trabalho segue sendo lindo. Mas vamos falar de uma coisa bem gostosa agora? Isso que a Ingrid falou de roubo de legendas. Já estive no meio de uma treta com uma tradutora de um canal bem famoso, hein? Inclusive, já rolou conflito desse canal com o Fansub. Delícia. Adoro uma treta. Mas mais uma vez, estamos numa linha tênue. Nossas scans e fansubs fazemos sem fins lucrativos. ou seja, não ganhamos nada com isso, e muitas vezes, quando o trabalho chega por meios oficiais aqui, paramos de produzir a obra e até mesmo apagamos os nossos rastros. Sorrateiros. Somos uns fofos, por mais que muita gente bata na tecla de ser legal. Eu não comento nada, viu? Como tradutora de scan, já vi muita treta com autores e isso é um pouco triste, confesso. Porque tem um fundo de verdade no meio dessa bagunça. Mas se não chegou aqui por meios oficiais, eles não vão ganhar dinheiro de toda forma. E nem a gente tá ganhando dinheiro, então... Inclusive, isso é uma coisa bem legal de se falar, sabe? De se discutir. Então, como tradutor, muitas vezes consegue fazer com que uma obra seja muito mais conhecida ao redor do mundo. E... A. Ela chega por meios oficiais graças à existência de uma fanbase. B. Da treta. C. O fã tradutor às vezes é conhecido por ter uma tradução bem melhor do que oficial. E às vezes é verdade. Afinal. Pior que é. Exatamente. Ele é fã e realmente entende do negócio, sabe? Então a gente não tem a sorte de sempre receber um trabalho que a gente ama assim do nada. Tipo, ah, olha aqui, toma, na sua mão, uma coisa aí, ó. Você ama, surta, vai fazer de tudo pra traduzir perfeitamente. Não. Então, a gente pode se tornar fã no processo? Pode, mas a gente fica de saco cheio de olhar pro negócio. Mas enfim. Então, a vantagem da tradução... Acontece com fanfic também. Exatamente. Então, a vantagem da tradução por um fã que realmente pensou, não, vou fazer isso aqui, não vai me encher o saco, é de que muitas vezes a gente tem uma consistência meio que maior, entendeu? Inclusive, o pessoal estranha bastante quando chega por meios oficiais, porque... Estão acostumados com a tradução feita por fã e uns termos mudam, umas coisas aqui mudam. Chega uns negócios que dá treta, uns trechos que era pra ser uma coisa, fica outra e a gente fica Sim. triste. Principalmente não posso perder a oportunidade de citar Modal Zushi aqui, porque na tradução oficial de The Untamed na Netflix não teve a parte das almas gêmeas, porque toda a censura que já tem na China, eles conseguiram tirar a parte que nos provava que o chip era real. E eu estou indignada com isso até hoje. Mas enfim, outra coisa que o pessoal precisa entender é que a língua basta o suficiente pra gente ter mudanças de uma tradução pra outra. E isso não significa que vai perder a essência nem nada do tipo. Gente, a gente tem tanta palavra por aí que se a gente fosse contar a fluência numa língua, como saber todas as palavras existentes nela, a gente não era nem fluente na materna. Figueiro fluente. Uhum. Eu tava pensando exatamente isso um dia desses. Eu posso dizer que eu sou quase fluente em palavronês, por assim dizer, porque, caraca, eu sei muito palavrão. Sim? Sim? Cara, bate o seu dedinho na quina pra você ver. Você tira a palavra que você nem sabia que você conhecia. É maravilhoso. Melhor teste de fluência, gente. Ou vai tentar dirigir, ir pra um carro de meio-dia no centro da cidade, você descobre todo o xingamento que você ouviu na sua vida, ele vai. Natural. Sim, basicamente eu, quando eu tô fazendo alguma legenda e aparece termos assim que na legenda em inglês tá escrito errado, daí buga tudo na hora da tradução automática. Gente, que raiva. Quando você vê o cara errou uma letrinha na legenda em inglês, daí você tá traduzindo, daí você fala, putz, mas traduziu marmita aqui, era pra ser tipo, ele ama ela, entendeu? Um negócio que sai muito absurdo, assim. Eu amo marmita, mas te amo também. Sim, daí a gente tem que adaptar. Voltamos na tecla de adaptação. Um exemplo disso em coreano, que tem duas palavras exatamente iguais, pegando exatamente o exemplo de amor. Você fala sarang e saram, que são, respectivamente, amor Sim. e pessoa. Eu já peguei dorama, que você vira e faz. Eu, pessoa. Eu, pessoa. É. Daí é triste, hein? Ou quando o cara se chama Hyun e Hyang é uma forma deles tratarem, dos homens tratarem homens mais velhos, como um irmão mais velho, sabe? E daí, ou quando o cara se chama Song ou Song, e daí o tradutor traduz como música. Daí sai lá, o música acabou de sair do prédio, daí você fica, oi? A música saiu do prédio? O quê? Como assim? Sério, sofro com isso no chinês, porque tem, quando o personagem chama Yo, que é tipo, parece Yu, aí aparece de repente, você, sei lá, quem acabou de fazer tal coisa. Uhum. Olha, Não, não é assim, gente. Muita gente reclama dessa tradução da, por exemplo, tradução de dorama na Netflix, porque eles invertem os nomes. É, tanto dorama coreano ou dorama chinês, que geralmente aparece o sobrenome da pessoa primeiro e depois o primeiro nome. E geralmente são nomes de três sílabas, três símbolos, né? Exatamente. E eles invertem isso, eles colocam na nossa ordem, eles colocam o primeiro nome da pessoa e depois o sobrenome. Então, até no, quando você vai ler o elenco do dorama que tá lá, você vai lendo, você fala, putz, mas eu não conheço ninguém desses atores. Quando você vai ver, você conhece todos. Mas era o nome deles que tava errado lá no elenco. Inclusive, rola uma treta, gente, dá pra sair, assim, um TCC desse negócio, porque eles suprimem certas coisas e o povo fica puto. O povo fica bem bravo com as supressões que eles fazem. São coisas que não existem na nossa língua e que, se for pra colocar, tem muita gente que tá assistindo o negócio pela primeira vez e não tem como colocar nota em cima, igual a gente faz na internet. Não dá pra colocar, tipo, num anime da Netflix, senpai, em cima, senpai, dois pontos, que é, entendeu? Então, o pessoal suprime. E o pessoal fica, ai, mas tiraram tal coisa e não sei o que, não sei o que. Mas, meu amigo, ninguém é obrigado a saber, entendeu? Exato. Que mal que tem colocar crush no lugar de senpai, gente. O brasileiro vai entender, não vai? Essa questão de ser ilegal ou não é realmente importante. E no tempo que eu fiquei, nesse tempo que eu tava traduzindo pelo Fighting, tem uma resolução particular minha que muita gente compartilha, que é o caso de material, no caso do material midiático, com os vídeos, né, tem muita ferramenta, gente, aplicativo e todas essas coisas que permite o download de vídeos online. E a Yara acabou de nos contar que ela consegue extrair legendas da Netflix, olha só, né? Mas enfim, a parte dos vídeos. Vivendo e aprendendo. Vivendo e aprendendo. Mas a parte dos vídeos tem muito, muito jeito de você baixar vídeo da internet. Então, os meios oficiais, que eles não dispõem de firewalls ou outros meios para impedir esse download, eles têm que estar cientes que os downloads vão ser feitos uma hora ou outra. O Viki, por exemplo, faz uns meses ele colocou um firewall que não permite mais o download de vídeos lá. Por lá. Até agora ninguém descobriu um aplicativo que consegue baixar vídeo do Viki de novo. Espertos, né? Ainda. Mas com o vídeo, em todo caso, sem a tradução, a pessoa não vai ter lá muito o que fazer, né? E, tipo assim, se ela disponibilizar pra alguém assistir, vai acontecer, né, gente? Não é possível. Mas se ela se propõe a pegar a legenda ou o texto original, por exemplo, e fazer uma tradução própria, ela não tá cometendo um roubo, sabe? Opinião pessoal, de novo, pelo amor de Deus, opinião pessoal, tá? Ela não vai estar cometendo um roubo, porque ela tá trabalhando para aquele material ser acessível para outras pessoas. Um destaque essencial, gente, ela está trabalhando. Não pegou pronto de um lugar e, seja o que Deus quiser, jogou lá na internet, sabe? E, pra deixar a Clara falar agora, né, uma última coisinha, fã entende do que faz, como a Yara falou. As traduções dos fãs expandem essa comunicação, gente. Não precisa condenar o amiguinho, justamente porque, antes de você condenar, provavelmente você leu uma parte do trabalho dele. E você deve ter concordado que a tradução é muito melhor do que muitas traduções que saem nos meios oficiais. Assim, eu não tenho muita bagagem profissional pra falar lá. Mas, por experiência própria como fã, eu prefiro muito, mas muito, uma tradução de fã pra fã do que por alguém oficial. Quando sai por algum meio oficial, perde a essência. Não é como perde a essência, não vou mudar a história inteira. Mas perde a coisa de fã, a empolgação. Fica só, tipo, eu preciso sentar aqui, preciso obrigatoriamente traduzir isso pra segunda-feira. Pronto. Com fã não, com fã é mais tipo, eu preciso espalhar a palavra divina para o mundo. Amém. Você consegue sentir a diferença, dá pra saber que é isso. E eu prefiro tradução de fã exatamente porque é diferente, é feliz. Você sabe que a pessoa tá lá porque ela quer e não porque ela precisa de dinheiro, capitalismo. Uhul! É ótimo. Uhul! Tô aplaudindo de longe do microfone pra poder continuar falando, né? Falou tudo, claro. Além desse sentimento de vamos espalhar a palavra divina, né? Quem sabe o cara não gosta da coisa e pretende se especializar na área. Faz um curso de idioma, sei lá, aprende mais de um idioma, começa a fazer uns trabalhos remunerados, se especializa em programas para fazer tradução, sabe? Ainda que aos poucos. E quem discorda que mexer com essas línguas, mexer com a linguagem, não te dá nenhum tipo de retorno, discorda aí na sua casa. Porque os amantes das ciências aqui da linguagem estão ocupados fazendo ciência com as palavras, tá? Quebra o pau, Ingrid. É assim que eu gosto. Porque o pessoal subestima a gente, mas eles... O que vocês usam pra se comunicar, o bando de... Eu vou falar uma palavra bem feia, mas tudo bem. Mas o que vocês usam pra se comunicar? É telepatia? É... Vocês se olham nos olhos igual aqueles romances e todo mundo entende o que tá acontecendo só por um olhar? Me poupem, se poupem, nos poupem. E pra telepatia você não usa palavra, tá? Pra telepatia você usa palavra também. Porque não vai só aquela pessoa estar pensando isso. Você tem que usar algum tipo de imagem, algum tipo de linguagem. Ou seja, ou você fica quieto na sua casa e mesmo você falando sozinho, você tá se comunicando. Então, vamos parar, né? E outra coisa, vamos combinar que os profissionais da tradução são incríveis. São. Tem professor meu que traduz jogo, já traduziu cinema, literatura. Gente, a minha professora traduziu tanto o livro que saiu agora de Dumbo, por causa do filme lançado, e tá traduzindo, na verdade, Mulan. Ou seja, ano passado, ela virou pra gente no grupo de estudos e contou que tinha acabado de receber Mulan pra traduzir. Eu fiquei, caraca, entendeu? É divino. Nós movemos o mundo. Uma professora nossa disse ontem que nós somos os primeiros a descobrir as coisas top secret, porque, né, passa na nossa mão primeiro. Ninguém ia saber o que é coronavírus, os sintomas, ou o que tá realmente acontecendo, se alguém não tivesse traduzido as informações do chinês ou dos outros países em que eles conseguiram avançar nas descobertas. Pense nisso. Porque se não tivesse ninguém que entendesse da língua um do outro, a gente ia ficar estagnado, ninguém ia ajudar ninguém. Entendeu? Nós podemos causar uma guerra com outra ou até mesmo controlar o fluxo de informação mundial, tá, gente? Não brinca com o tradutor. Cof, cof. Pra quem acha que Ariel Anjinho tá aí a resposta, tá? Não é não. Eu não sei se eu rio ou se eu choro com essa do corona e agora eu tô com medo da Yara, tá? Enfim, que show, né, gente? Que show, eu tive a oportunidade também de conhecer uma tradutora que traduziu os livros do Senhor dos Anéis em um evento da facu há muito tempo atrás, quando eu era uma mera caloura. E a pessoa mais simpática e acessível do mundo, gente. Ela falou que o tradutor tem um pedaço de mágico, eu achei lindo assim, sabe? Ela falou assim, porque imagina você pegar uns termos que o próprio autor original inventou na língua dele. Era um termo que não existia no inglês ou no francês, enfim. E ele inventou, e daí você tem que pegar aquele termo e traduzir pra sua língua. Cara, é mágica. Inclusive, essa professora que eu acabei de falar é orientanda da tradutora de Senhor dos Anéis. Então, assim, o pessoal da tradução anda todo mundo junto, entendeu? Chocada em português, inglês e coreano. Porque ela deu uma aula pra gente, porque essa minha professora pediu pra ela ir. E, gente, a professora também, ela fez uma tradução tão incrível do poema Jabberwock de Alice Através do Espelho. Que eu amo, amo. Eu leio esse negócio pra todo mundo. Depois eu leio pra vocês, inclusive. Mas sério, eu amo esse negócio. Eu não consigo pronunciar a maioria das palavras e não sei o que metade significa. Não sei, mas é perfeito. Eu não tenho nenhuma referência legal pra falar. Tipo, eu conheço fulano e tal. Porque eu tô só um neném aqui no meio. Pro vídeo eu sou a pessoa mais nova daqui mesmo. Então, assim, eu não tenho referências. Eu sou só uma pessoa que fica dentro de casa. Essa lockdown que tá tendo não tá mudando absolutamente nada na minha vida, porque eu não ia sair de casa todo jeito. Me identifico, eu tava saindo pra trabalhar. Eu tô aqui dentro de casa e eu pensei, gente, eu ia sair pra onde? Tô só aquele meme, vai pra onde? Pra lugar nenhum, porque eu já não ia. Eu já não ia. É. Eu amo aquele meme. É exatamente isso. Eu saí hoje pra ir pro supermercado, meu Deus do céu, eu tô no meio do The Walking Dead. Eu vou morrer. Tudo vazio, tudo desesperado, o pessoal fazendo feira com, tipo, os carrinhos cheios. Minha Nossa Senhora do Céu, só vim comprar shoyu. Estocando papel higiênico. Por que vocês estão em tanto pânico? Tinha papel higiênico. O que não tinha era leite. Meu pai. Acabou leite, não tinha leite na prateleira. Mas papel higiênico tinha. Álcool em gel R$70. Tá foda. Onde tem, né? Que tem lugar que nem tem mais. Daqui a pouco a gente vai estar com leite, tipo, R$10. Sem condições. Mas então, gente, o que vocês acham da gente gravar um betacast sobre cinema? Adoro! Eu apoio. Se quando acabar, né, esta merda toda, desculpa lá. Se sobrevivermos, a gente pode gravar sim. Chegou no pior momento que tinha que chegar, porque eu peguei todas as matérias que eu queria estão acontecendo nesse momento, eu não posso ter elas. Por quê? Porque tem que ficar todo mundo trancado em casa, gente. Você tem uma ideia? Eu tô tendo tradução audiovisual, tradução de filmes, ferramentas 2, onde eu vou aprender sobre localização de sites e de jogos, e eu tô tipo, por que eu não posso ter aula agora? Que tristeza. Né? Eu sofri pra entrar em cinema e cá estou eu, sentada na minha cama. Na frente do meu computador. Tristíssimo. Mas vamos sobreviver. Quando todo mundo voltar, a gente se forma talvez algum dia, a gente começa a faculdade outro dia também, a gente chega lá em algum momento. O importante é o mundo não acabar, porque se não tiver mundo, não tem coisa pra gente fazer. Enfim. Combinado o Betacast sobre cinema, eu acho que tá na hora de dar tchau. Infelizmente, a gente vai ter que ficar por aqui. E olha, e quem não me chamar pro Betacast do cinema vai ficar trancado na torre do Castelo da Liga por uma semana, tá? Que agora eu tenho as chaves da torre. É, gente, ela é a coordenadora geral, ela manda em tudo aqui, gente, cuidado. É real esse negócio de eu trancar na torre se eu quiser, hein? Tô brincando. Eu não saio do porão, você vai ter que me tirar do porão pra me colocar na torre. Boa sorte. Exatamente. É só você fechar a porta do porão. Lá vai eu pegar as duas e retirar do porão. Meu Deus do céu. É só colocar no porão da torre. Isso, perfeito. Será que tem? Será que tem? Eu vou pesquisar. O nome é sótão, não? Vou perguntar pra outra coordenadora se a gente tem um porão ou um sótão. Eu vou jogar vocês lá. Mas vocês podem me convidar pro Betacast do cinema e daí fica tudo certo. Convidadíssima. Sabe por quê, gente? Eu tô pesquisando cinema de animação agora pro mestrado e vocês podem até me ajudar com a dissertação. Olha que legal. Trabalho escravo. Vamos escrever minha dissertação? Vamos. Vamos. O pior é que eu vou mesmo, eu pretendo fazer animação. Ah, é perfeito, né? Então, já é bom. Já é bom. Já tenho ajudinho. Tô estudando a trilha sonora. Estudei, né? A trilha sonora de filmes. E agora eu vou partir pro cinema de animação. Trilha sonora de filmes de animação. Então vou chorar igual uma condenada vendo filmes tipo Meu Viva Deus. A Vida é uma Festa ou Up! Altas Aventuras. Misericórdia. Chorei mais. Sim. Dá até um negócio só de lembrar, gente. Não vai ter dissertação porque eu vou estar chorando e o computador vai queimar com as minhas lágrimas, entendeu? Mas enfim. Fonte, lágrimas. E o que é? Combinado o próximo encontro pro Betacast de cinema. Meu Deus, eu quero muito. Amém. Amém. Então, vamos todos. Mas então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de aprender um pouco mais sobre essa profissão maravilhosa que tá aí batendo na porta de todo mundo, ou melhor, socando a cara de todo mundo, porque não tem quase nada hoje em dia que você vê que não precisa de tradução, tá? Para pra pensar. Pior que é. O que a gente faz pra ser tradutor, além de ser bonito, especial e maravilhoso? Ah, isso também, né? Mas fazer faculdade adianta bastante, tá bom, gente? Seja bom com a sua língua materna, muito importante, tá? E com uma língua estrangeira. E faça curso de tradução. Tcharam! Sim, gente, existe faculdade de tradução. Letras também é super válido, porque tem os cursos com habilitação focada em tradução. E também tem os cursos de línguas estrangeiras aplicados, que inclusive eu descobri tem nem um mês. Adorei, gente. Sensacional. Qualquer um desses é sucesso. E olha que time lindo que a gente monta, né, gente? Até o Betacast Cinema? Sim. Sim, com certeza. Até... Reforçando o que a Yara falou, temos a faculdade de tradução e temos a faculdade de letras com bacharel em inglês que tem um ano inteirinho dedicado para tradução, gente. Olha que coisa linda, maravilhosa. Se você acabou de sair de um curso de letras, procura a sua faculdade, que é seu direito terminar o bacharel em tradução em um ano, no máximo um ano e meio, tá? A maioria das estaduais já permitem isso, então procure. Beleza? Yay! Que incrível! Zero defeitos. Muito lindo, tá vendo, gente? Zero defeitos. Maravilhoso, maravilhoso. Então, pessoal, traduzam. É isto que eu tenho a dizer por hoje. E se vocês não querem traduzir, apreciem o trabalho dos tradutores. Adoro. E estejam cientes de que não é um trabalho fácil. Estejam cientes de que... Espalhem a palavra. reclamar não vai fazer o tradutor editar o que ele fez e nem tirar o dinheiro que ele já ganhou. Mas vocês podem reclamar à vontade, tá, gente? Porque vocês são consumidores e todo mundo tem direito de reclamar. Mas tenham bom senso, pelo amor de Jeová. Bom senso é uma coisa boa, viu? Porque se reclamar e você falar, eu posso fazer melhor, e você não fazer, não vai mudar nada. Falou tudo, falou com classe, chutou com força. Pé na porta. Exato. Eu vou usar esse falou com classe. Chutou com classe. Pisou de salto 15. Mas enfim, gente. Olha, foi maravilhoso, mas a gente tem que ficar por aqui. Certo? Correto? Beleza. Então, beleza. Agora é realmente a hora de dar tchau. Deixo o meu tchau. Até mais, até algum momento, porque esse foi o meu primeiro e último, talvez. Não vou falar nada, vai que eu fico de host de novo, né? Mas por enquanto é meu último trabalho como host. Lembra que a coordenadora aqui tá de olho, hein? Estamos sendo observados, hein? Estamos sendo observados. Sem pressão. Por enquanto, garanto a minha vaga no porão. Por enquanto. Isso aí, gente. Obrigada por me convidarem para esse BetaCast. Foi maravilhoso falar de um assunto tão bom no meu primeiro BetaCast. Eu só tô torcendo pra minha voz não sair muito feia na tradução. Mas na tradução, olha, tô louca, na gravação. Mas enfim, tchau pra vocês. Se acostumem com a minha voz, com esses vocês vão ouvir ela muito mais. Agora eu sou fixa e eu vou arrastar essas duas também, então. Adoro. Chama pra qualquer coisa, a gente fala. Não vou escapar. Acostumem-se. Lini, Chris. O pior é que dá pra gente só falar sobre qualquer assunto que vai. Não precisa nem de roteiro, é só tipo, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre isso. Pronto, falou, pronto. Que sai alguma coisa bem legal. Então, pessoal, além de ouvirem, obviamente, esse episódio maravilhoso, por que vocês não nos seguem nas nossas redes sociais? Sim, a gente tem Twitter. A gente tem página no Facebook. Tem o nosso blog lindo, maravilhoso, que, gente, vocês acham de tudo lá. Inclusive o post da Ingrid sobre tradução, tá, meus amigos? Nos sigam nas nossas redes sociais. Mantenham-se antenados em todas as coisas que a gente faz, porque tudo que a gente faz é maravilhoso, porque nós somos maravilhosos, né, pessoal? Modéstia nós não temos. E com ego grande. Porém, somos extremamente verdadeiros, nós somos incríveis. Então, até o próximo BetaCast, pessoal!